paro, chamo a filha da puta que é do DJ. Pelo visto, arranhando o disco, moro nas costas do Cristo, treinamento, culpa em mim. Ontem eu vi um ministro com puta carro sinistro, eu tava comendo misto, parei do lado e pensei. Esse maluco é o lixo, ganhei no jogo do bicho, 021 prefixo, virado no capeta, mas no pé do crucifixo. Na quarta-feira eu sou assassina, preço fixo, batalha do tanque, é o xamã de Tuxo. Bastados em glórias, Bori tá no beat, tá maluco, saca o fluxo. Chapadão de codeína, muita grana, várias drogas, várias mina. Outra vida, outra foda, o mundo é foda, se não foda nessa jogadina. Corre, liga, nunca paro, só decolo, disparo, rima pro teu ego inflamável. Não cria, tu imita, hipocrisia, geração que tinha estado lamentável. Sei que eles ficam bolados, tô no restaurante mais caro. Toma chapa, só em brasa, deixa as mina que elas tão em casa. Cartão acima do topo, um quilo, cartão acima do topo, tranquilo. Bora tá no beat, eu tô tranquilo. É o cartel de Tuxo, Tuxo. O cartel é o fluxo. Pois tá no beat, segue o fluxo. Nós é o fluxo. É o cartel de Tuxo, Tuxo. O cartel é o fluxo. Pois tá no beat, segue o fluxo. Fluxo. Ficou bolado comigo. Bolado comigo. Eu sou o perigo. Eu sou o perigo. Cuidado, nego, é bandido. Só proto menor bolado. Cartel com inflamado. Mafioso russo tatuado bem na cara, tinha empresa funerária que te manda pro além. Tá aberto curso de MC de rima rara, que só usa roupa cara tipo as que você não tem. Mano, segue o fluxo, tá levada a ser a gangue mais pesada, vira dona desde ontem. Reunião de bruxos usando droga pela estrada, fazem coisas admiráveis tipo as que você não faz, hein. Suas minas estão bem, só beberam meu champanhe. Tamo ouvindo de Ocotrain, numa festinha nada zen. Tem doce e bala, penduraram mas mandala, trouxe racha na minha mala, botei a lupa Jorge Ben. Quase perco a fala, tive que recuperá-la pra depois poder usá-la, tive que ligar os bem. Que trouxe a lata, o paletó, Frank Sinatra, puxou o bonde pela mata, parei na linha do trem. No meio das sucatas, tive que subir de escada e fumar seis de janta prata antes que ele me dê duro, hein. Na continuidade, vejo o mundo de pernas pro ar, sinto grave de verdade, veja elas rebolar. É o cartel de Tuxo, Tuxo, o cartel é o fluxo. Oi, tá no beat, segue o fluxo. É o cartel de Tuxo, Tuxo. O cartel é o fluxo. Bora tá no beat, tá no beat, segue o fluxo. A quem voltou. Só piloto de fuga bolada. Acelera a nave, rola o baseado. Vai, a pista tá maúva, fluxo a mil. Passamos voando, os vermes nem viu. Tropa cantando pneu, fudeu. Mais velozes, mais furiosos. Poeira nos cornos dos invejosos. Foda-se eles, foco nos negócios. Fica na reta, vai se atropelar. Do meu bonde tá sem freio. Tô ouvindo a buzina, não retardado. Vai ser cortado ao meio. Quer anota a placa? Não tenho babaca. Tô com a fita lá do Detran. De tu que só fluxo, só até de manhã. Gata na janela, sem sutiã. É o cartel de Tuxo, Tuxo. O cartel é o fluxo. Pois tá no beat, segue o fluxo. Nós é o fluxo. É o cartel de Tuxo, Tuxo. O cartel é o fluxo. Pois tá no beat, segue o fluxo. Fluxo!